Olá, aqui é Gustavo Abadi e está iniciando mais um podcast, O Homem Segundo o Plano de Deus. Para mim é uma alegria muito grande estar entrando na sua casa, através das ondas da Rádio Mãe de Deus, do site na internet, buscando conhecer a Deus através da história de homens que se submeteram ao Deus da Bíblia. Que em nome da fé, com um pouquinho de fé, transportaram montanhas. Eu tenho falado sobre as histórias dos grandes homens da Bíblia e tem sido uma experiência muito gratificante falar sobre Saul, sobre Davi, sobre Natã, sobre Salomão, sobre os patriarcas de Israel. E nos próximos podcasts eu vou falar sobre três figuras proféticas e um rei. A primeira que nós falaremos nesse podcast é sobre Elias, no próximo Eliseu e no próximo Isaías e por fim no rei Josias. Aconteceram coisas na vida deles importantíssimas. Sobre Elias, você consegue encontrar lá no livro dos Reis, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17 em diante, você começa a encontrar a vocação de Elias, o ciclo de Elias e como ele viveu em um tempo de profunda impiedade. Imagine você ser um servo do Senhor numa terra em que as pessoas deveriam servir a Deus, diziam nominalmente que serviam a Deus, mas efetivamente viviam como ímpios. Muito parecida com a nossa situação presente. Muitas pessoas que se arrogam católicos e não são. E você deve buscar viver uma vida de santidade, uma vida de serviço ao Senhor no meio de pessoas que acham que a religião que vivem dentro da Igreja Católica é somente um clube social. Tão irrelevante quanto o Lions Clube e quanto outros tipos de clubes. Essa era a situação de Elias, Elias de Gilgal. Ele vivia no Reino do Norte. Israel já tinha sido dividido em dois reinos, porque o filho de Salomão não foi sábio, então Deus dividiu o reino. E Elias era um profeta no Reino do Norte. O Reino do Norte ainda não tinha sido levado em cativeiro, mas vivia numa profunda impiedade e numa profunda idolatria. Os reis levavam os homens a isso. Os governantes levavam os homens à idolatria, à impiedade. E surge Elias, como servo, profeta do Senhor, para falar a palavra do Senhor em tempos de impiedade. Elias sofre por esse seu chamado. Elias sofre por ter sido perseguido. E Elias é quase acometido por uma profunda depressão. Até que Deus vem falar com Elias, através de uma brisa mansa, e dizer que ele não está só. Isso é importante para nós que vivemos hoje num tempo, homens, que vivem num tempo tão difícil como o nosso. Somos servos do Senhor, que vive num povo de impuros lábios, ímpio, idólatra. E nós buscamos viver com o Senhor de forma íntegra, muitas vezes achando que nós estamos sós. A verdade, meus irmãos, é que nós não estamos sós. Em todo o país, em todo o mundo, existem pessoas que buscam ao Senhor. Muitas vezes elas não estão nos locais mais altos. Muitas vezes elas não ocupam posições privilegiadas, mas elas, com muita fé, adentram nos seus quartos, retiram os seus terços, ao cair da tarde se ajoelham, se prostram diante de Deus e buscam a face do Senhor. E ali colocam os seus pedidos, a vida de seus familiares, a evangelização do seu povo, a preservação da vida dos seus sacerdotes. Sim, nós temos que olhar para Deus, olhar a partir desse recôndito dos nossos lares, da oração, que nasce, que brota no nosso coração. Elias fazia isso. Elias buscava viver com o Senhor. Isto é uma bênção, isso deve nos ensinar. Ensinar que o primeiro lugar onde nossa vocação deve ser forjada é aos pés de Cristo. E que mesmo estando aos pés de Cristo, enfrentaremos dificuldades porque os discípulos não são diferentes do seu Senhor. Jesus passou dificuldades por ser fiel, por falar a palavra do Senhor, por profetizar. Por que nós não passaríamos? Se o Mestre passou, se Elias passou dificuldades, por que nós não passaríamos? Nós não fomos chamados a viver num berço esplêndido. Fomos chamados a viver para o Senhor, para a sua glória, para o seu serviço. E isso tem o seu custo. O custo de não fazermos parte do mundo que se perde. Que Deus te abençoe. Até o próximo podcast.